você jamais saberá, querida. A falta que você faz em mim, meu coração se nega a pensar em outro alguém. Ele não quer que eu seja de mais ninguém até o fim dos meus dias. Eu vou ter sempre você comigo. Não adianta eu querer mentir, e por onde eu andar, você vai estar, e nas noites eu vou te sonhar. Eu vou ter sempre você em mim. Meu coração se nega a pensar em outro alguém. Ele não quer que eu seja de mais ninguém até o fim dos meus dias. Eu vou ter sempre você comigo. Não adianta eu querer mentir, e por onde eu andar, você vai estar, e nas noites eu vou te sonhar. Eu vou ter sempre você.